فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ. E quem busca algo além disso, esses são os agressores. وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ. E os que são respeitadores de seus depósitos confiados a eles e de seus pactos. وَالَّذِينَ هُمْ بِشَهَادَاتِهِمْ قَائِمُونَ. E os que são cumpridores de seus testemunhos. وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ. E os que são custódios de suas orações. أُولَئِكَ فِي جَنَّاتٍ مُكْرَمُونَ. Esses serão honrados em jardins. فَمَا لِلَّذِينَ كَفَرُوا قِبَلَكَ مُهْطِعِينَ. Então, por que razão os que renegam a fé correm tua direção de olhos fitos em ti? Dividindo-se em bandos à direita e à esquerda. Aspirará cada qual deles a entrar no jardim da delícia? إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِمَّا يَعْلَمُونَ. Em absoluto, não devem aspirá-lo. Por certo, criámo-los do que eles sabem. فَلَا أُقْسِمُ بِرَبِّ الْمَشَارِقِ وَالْمَغَارِبِ إِنَّا لَقَادِرُونَ. Então juro pelo Senhor dos levantes e dos poentes, somos poderoso para trocá-los por quem é melhor que eles e não seremos impedidos. Então deixa-os confabular e se divertirem, até depararem seu dia que lhes é prometido. Um dia em que sairão com destreza dos jazigos, como se se estivessem precipitando as pedras levantadas. خَاشِعَةً أَبْصَارُهُمْ تَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ ذَلِكَ الْيَوْمُ الَّذِي كَانُوا يُوعَدُونَ. Com suas vistas humildemente baixas, enquanto os cobrir uma vileza, esse é o dia que lhes era prometido.